Ah, esqueci-me de dizer uma coisa muito importante no início do espetáculo. Este miúdo que está a tocar viola baixo connosco, chamado Abílio, teve o privilégio de nascer aqui exatamente neste hospital. A mãe dele não teve anestesia, nasceu assim, ok? Por isso é que depois ele nunca teve um comportamento ajustado na vida, foi exatamente por ter nascido neste hospital. Quando ele chegou aqui, estacionámos o caminhão para montar este material, ele começou a chorar. E, ó, Bílio, porquê é que estás a chorar? Oxalana, estou emocionado. Lembro-me no dia em que nasci. E nasci aqui ao lado, Xalana. Dedicámos esta canção ao Executivo Municipal, que foram nossos amigos por nos terem convidado para vir cá. Pode ser? Cristina e seu Executivo, está bem? Podem fazer conosco. Visitaram. Tás outro Boa.